Esta fotografia de Sebastião Salgado retrata a dura realidade dos garimpeiros de Serra Pelada. A imagem, em preto e branco, destaca um grupo de homens cobertos de lama, exaustos, mas ainda expressando momentos de camaradagem e resistência. No centro da composição, um homem olha diretamente para a câmera com um leve sorriso, enquanto o outro, à esquerda, exibe uma expressão animada, talvez em meio a uma conversa. A cena ao fundo revela uma multidão de trabalhadores em meio a um terreno íngreme e acidentado, carregando sacos pesados de terra e ouro em potencial. A textura do barro e a aparência dos trabalhadores enfatizam as condições extremas de trabalho, o esforço físico e a busca implacável por uma oportunidade de riqueza. Como em outras imagens icônicas de Salgado, a fotografia não apenas documenta, mas também humaniza os sujeitos, capturando suas emoções e a dureza de seu cotidiano.